Comecei a sentir ciúme do nada. Comecei a sentir muito sua falta. Pode ser que eu esteja até exagerando, mas até o nosso noivado já tô planejando. Vê se facilita aí pra mim, deixa eu te contar o que tá acontecendo. Que o meu coração só tá te querendo, querendo, querendo, só tá te querendo. Só sei que o beijo viciou, o abraço encaixou, a pele arrepiou.